Ela sabe um jeito de agradar, um sorriso brincando no olhar. Me fascina com seu jeito de ser. Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter. Ele passa e o tempo faz parar. Quando fala, é música no ar. Me conquista, querendo ou não querer. Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter. Quando bater na porta, deixa entrar, pra te ganhar de norte a sul. Pra contar, mas você divide na metade um desejo no olhar. Oh, no, no, no, no, no, no. Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa, vale tudo num cantinho pra ficar. Um sorriso pra te convencer. Ele é tudo que faz bem ao coração. Ela sabe que brinca nos meus sonhos. Todo tempo, os versos que componho. Ele sabe que estou em suas mãos. Ele é tudo que faz muito bem ao meu coração. Bater na porta, deixa entrar, sim, pra te ganhar de noite azul. No mundo da lua tudo vai ficar. Descobri que amor é azul. Quando a gente gosta, o amor é um caso sério e tem lá os seus mistérios pra contar. Vale a pena qualquer coisa, vale tudo num cantinho pra ficar. Um sorriso pra te convencer na luz do luar. Xananana, xananana, xananana, xananana, xananana, xananana. Ele é tudo que faz bem ao meu coração. Xananana, xananana, xananana, xananana, xananana, xananana, xananana, xananana, xananana, xananana. Ele é tudo, enfim, que eu preciso. Babado Novo. Obrigado. Obrigada. Deus abençoe. Roupa Nova, coisa linda. Pra mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, obrigada.